Buda me ensinou como que vai pra fazer. Vai pra fazer. Me roubar, quem pegou no carinha. Yeah. Mete essa vozinha como se fosse um neném. Vem comigo, não tô franco, quase dormindo, muito zen. Mete letra gringa que já tá muito manjado. Mete o sol, mete o swag, mete os tiros de rajar. Vem mudando duro, tu vai meter que tá flex. Faz um hit, deixa em pé, pra falar que tem cash. Mete um português, junto com o inglês. Não fala palavra inteira, nego vai entender. Mas é muito hard, mas é muito cool. Se tu toma hate, é só mandar tomar no yo. Não roubei um cara, só peguei emprestado. Falou mal de mim, tu vai ser bloqueado. Mano, não negra, mano de recalcar. Qual que eu bati free, com meu boot congelado. Se que pra na pipi, se que pra na marie. Se que pra na meu wow, se que pra na meu yow. Is it gonna be faço de free. Assinar minha bag congelado tipo freeze. Ai pai, para, cê botou minha onda. Tô fazendo plug, não conecta na ronda. O Té me ensinou como é que faz pra fazer esse flow. Vem roubar, que pegou no carinha. Mete essa vozinha como se fosse um neném. Vem pouquinho na tua frente, pra dormir, muito